3520, solo os 4, 5, libera a direita, solo 119. Direita 219, tá 3520. Salvador, o gol no 896, uma milha e meia do externo baixou e travou. Gol 886, boa noite, avistado. Livre pouso no 0, 70 graus, meia dúzia nós no 816. Livre pouso, gol no 896. 8 no meia. Solo 5-1, libera a direita, chame solo em 1-2-1-9. Direita 2-1-9. Alô, Salvador, é o Tango Mike Alpha na posição 8 do Pat 3. 8 do Pat 3, prossiga Tango Mike Alpha. Essa é a sua autorização de reboque para a posição 3 do Pat 1. Pode iniciar o seu reboque, reporte para ingressar no Pat 1 Tango Mike Alpha. Portarel, muito obrigado. autorizado, pode ingressar e prosseguir pelo portão. É o número 3 do seu portão, não é isso? Positivo. Pode prosseguir em frente, está autorizado. Ok, obrigado. Alô, Salvador, é o Tango Mike Alfa, informa o Sérgio de Rebosa, posição 03. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, boa noite. Então, 3520 para cópia. 3520 para Caju, 190. Decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, Jama após DCT Aracaju. A frequência do controle em 119, confirmando 1208. 1208 é o controle, seu transponder 5111, TAM 3520. Autorizado Aracaju 190, curva esquerda, Puca, Jama, direto, Aracaju 1208051993520. Sim. Reporte pronto para puxa, acionamento 3520. Porta navegada. Confirme o transponder para o TAM 3520. 5111. Outra 3520. Afirmativo, 5111. Correto, 5111. Oi, Salvador, boa noite. Papa Romeu, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, boa noite. A intenção é completar o no 7 ou a 35? O no 7. Fase pela direita, está presente? Tem intenção? Afirmativo. Reporte então, ingressando na final da 17. O vento 60 graus, com 8 nós. O Bravo Vitor Tango. Vente, reportará na final da 17, o Bravo Vitor Tango. Vitor Tango, Bravo, final da Rocha Bravo. Bravo, Vitor Tango, tem pouso autorizado, pista no 7, o vento 60 graus com 5 nós, Bravo, Vitor Tango. Ele pouso, Tango. Bravo, Vitor Tango, solo ao sono 9. Qual pátio que se destina? Autorizado o backtrack. Reporte livrando a pista, táxi regresso. Reporte livrando a cabeceira no 7 em direção à Bata. Bravo, Vitor Tango. Gente, não me escuta até o corte, uma boa noite, Bravo, Vitor Tango. Tan 3520 para o curso de treinamento 02. Livre, reporte para o táxi Tan 3520. Livre, chama o táxi Tan 3520. Salvador, Bolo 8 no 7, com a Charlie, autorização de tráfego. Bolo 8 no 7. Bolo 8 no 7 para Guarulhos. Nível 360, decola no 0 com primeira curva à direita. Saída da El Ledo, depois vou direto à posição bridge. Frequência do controle em 1208. Seu transponder 5117, gol 1817. 360 autorizado, saída da El Leda, curva direita, após direto bridge, rota do plano. 208 é o nosso controlador. 5107 é o transponder do gol 1817 no portão 8. Correto, 5-1-1-7, transponder. Informe pronto para puxa acionamento, gol no 8-1-7. 2-5-1-7. Solo, Salvador, Mike, Hotel Tango. Mike, Hotel Tango, prossiga. Hotel Mike, Hotel Tango, solicita atualização de reboque aqui da ponte Pátio 3 até o ponte 10. Inicie o seu reboque, reporte para ingressar no pátio principal, Mike, Hotel Tango. Ciente, Mike, Hotel Tango. Tan 3520 para o táxi 1-77 a bordo, 2 horas, alterna Recife. Sente, tem táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0, ingressando agora à sua direita na Índia, acuse pronto para a decolagem Tan 3520. Direita na Índia até o ponto de espera da 1-0, Tan 3520. Tá, 3520, ponto, me espera, 1-0, pronto. 3520, autorizado a alinhar e decolar, 1-0, vento 50 graus com 4 nós, tá, 3520. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, tá, 3520. Um 3520, decolou os 30, chame o controle em 1208, uma boa noite. 1208, boa, tá, 3520. Paulo, Salvador, São Mike, Hotel Tango. Mike, Hotel Tango, mantenha a posição, aguarde um instante. Mike, Hotel Tango. Mike, Hotel Tango, sim. Ou no 8 ou no 7. Sator, voltando. Na escuta, no 8 ou no 7. Qual o seu estimado para início de pushback? Só 5 minutos no 8 e no 7. Ok, temos a aeronave que vai ingressar no reboque. 5 minutos então, 7. O Michael Totongo pode prosseguir o seu portão de número? Portão número 10. Número 10. Agilizando aí seu reboque para o portão 10, o Michael Totongo. 10, Michael Totongo. 897, se tiver acionamento. 1817 para o acionamento, confirme? É, no, na ponte 8 para o acionamento, no 897. Gente, aguarde, vai passar a aeronave aí, a cauda está sendo rebocada. Pode coordenar com a sua equipe de solo, é um Airbus da TAM. Vai posicionar no portão número 10. Assim que ele passar a cauda, você pode executar o push e formar táxi. Tá ok, após aí o cruzamento da aeronave está no 897. Salvador, muito bom dia, está 3399, quem te dá informação, Charlie, autorização para Guarulhos. 3399, bom dia, para Guarulhos, um minuto para a cota 3399. Grato, aguardando. Guarulhos, nível de voo 360, decolada no zero com a primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leda, depois voo direto à posição bridge, onde intercepta a aerovia e segue conforme rota do plano. A frequência do controle Salvador é 1208, seu código transponder 5123, TAM 3399. Autorizado Guarulhos, nível 360, obtenho Zulu 10 da primeira aerovia, decola 10, curva direita da El Leda, controle 1208, aciona 5123, TAM 3399. Confirmando, da El Leda, depois vou direto à posição bridge, onde interceptará a Zulu 16, o TAM 3399. Ok, da El Leda, bridge, interceptará a Zulu 16, confirmando, TAM 3399. Salve, pronto para o posicionamento. Palmará 3399. Tô ciente, boa noite.